Agora, Frigideira Acústica com Patrícia Schack. Trazendo as melhores frituras musicais da cena independente de todo o Brasil e do exterior. Com muito sabor e sonoridade que só nessa panela do rock você tem. Olá, povo lindo! E começa agora o Frigideira Acústica com Patrícia Schack. O programa que vai fritar a sua mente e te fazer delirar de prazer com artistas e bandas de todo o Brasil e do exterior. E para aquecer o óleo, iniciamos os trabalhos dedicando este primeiro bloco ao coletivo mais charmoso de todo o Brasil, ao coletivo Rock na Ativa. Vamos começar com PS Carvalho, Moral Cruel, ele que é de João Pessoa, Paraíba. Na sequência, tem Dieguito e os Alcalinos, Rock and Soul, eles que são de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. E para finalizar, Insubordinados, 31 Dias, eles que são de Curitiba, Paraná. Let's rock! On dit que le silence dort, mais alors qui en profite? Nos chocolates finos da Bélgica ou nas vielas de Amsterdã se planta propaganda colhida em moeda suja e roubada. Prometem floresta e futuro, mas plantam cassino na esquina. Miséria pra eles é sina. Vendem amor com patrocínio de guerra, beijam a paz com um fuzil sem trégua. Crianças sem terra, sem pão e sem perna. Os anúncios sorriem na TV com flores de plástico e voz de bebê, mas por trás do outdoor brilhante o sangue seca no sol do meu semblante. E o mundo caminhando sem um objetivo comum, promovendo o extermínio das nossas riquezas, paradoxos colossais entre o discurso e a prática. Na economia, cabe ao ser comum a vala dos excluídos. Quero homens que voem e vim. Quero ela prende os silões de moi. Sous Espirrando gordura ao redor dessa frigideira inteirinha, mas usando todos os EPIs para não se queimar, obviamente, iniciamos este segundo bloco ao som de Para o Mundo, Moça, eles que são de São Paulo, capital. Na sequência, tem a sonzeira de Jamblé, Cruel, Verdadeiro, Sagaz e Poderoso, eles que são de Limeira, São Paulo. Na sequência, tem Volúpia, Poderes e Forças, eles que são gaúchos de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E para finalizar o bloco, tem Sandro Ligado, Mudanças, ele que é de Belo Horizonte, Minas Gerais. Super variadinho este bloco, né? Vamos ouvir então? Let's Rock! Moça, deixa eu lhe contar o que faz com a minha cabeça. Seus jogos me deixaram assim. Com esse vácuo dentro de mim, me faz dar voltas e voltas. E no final tudo acaba aqui. Hoje vejo você partir. Agora já não tem mais jeito. E não há chão abaixo dos meus pés. Não posso mais esperar por você aqui sozinho. Tenho que encontrar outro caminho. lugar bem longe daqui. Cara, aqui ao teu lado, e deitar nos teus braços. Moça, deixa eu lhe contar o que faz com a minha cabeça. Seus jogos me deixaram assim. Falei o que eu pensava, o sentimento que estava em mim cedeu fim. Eu me preocupava em te dizer tudo, mas acabei ficando mudo. Toda vez que você parte, gera um vazio em mim. Fica sozinho assim outra vez. Thank you. Há muito tempo você me falou de um sonho seu. E hoje sempre lamenta por não ter realizado. E agora diz que o pássaro não pousa duas vezes no mesmo galho, não. Mas aquele sonho da minha juventude ainda não morreu e pulsa bem mais forte em mim do que foi lá no passado. Pois eu lhe digo que o pássaro sabe muito bem voar na contramão. Mas eu vou seguir meu coração e alimentar meus velhos sonhos a cada novo dia. É que eu ainda tenho tanto a dizer e cantar por aí, pelos palcos e praças, onde alguém possa me ouvir. Estão por aí, sonhos mudam, mas não morrem, não. Não morrem, não. Não, não, não. Escorrendo óleo. E sirva então uma deliciosa fritura regada à base de Charles Rossi com a música Labirinto, ele que é de Guarapari, Espírito Santo. Na sequência tem a banda Madame Rousseau com a música Revolver, eles que são de Carangola, Minas Gerais. Depois tem a sonzeira pesada de Unhole Harakiri com a música Morte, eles que são de São Paulo, capital. E para finalizar o bloco, The Kidneys, Shattered Cards. Eles que são de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Vamos lá? Let's rock! Meu silêncio é uma porta entreaberta. Como um livro na estante, sem jura secreta. No meu labirinto, já dei muitas voltas. Na espera de um instante, você entrar sem bater, abrir e me ler. O amor é uma estrada sem volta. Eu não sei de onde veio, já peguei pelo meio. O amor, quando pega não solta. As razões do querer vão além do poder, ultrapassam fronteiras, mil vidas.

a fazer. Tantas pessoas vivem para lutar. Tantas pessoas lutam pra ser alguém. Show. Saboreando essa fritura feita pelas mãos de Patrícia Schack, vocês vão se deliciar agora com o som de Quixute 43 e a música Maldita, música esta que é lançamento, eles que são de Fazenda Rio Grande, Paraná. Na sequência, tem Metalstein e a sonzeira pesada da música O Corvo, eles que são de Santos, São Paulo. Depois tem Switchback, Do Povo para o Povo, eles que são de Niterói, Rio de Janeiro. E para finalizar o bloco e o programa, fechamos com a banda Desumanos, Dias Cinzentos, eles que são também de Santos, São Paulo. Vamos lá? Let's rock! Vida que sonhou, e as suas tatuagens eu quem tatuou. E assim você me agradeceu. Você fugiu levando embora os discos meus. Vou espalhar cartazes que é pra te encontrar em todos os lugares. Vou ir de Varevá e nas esquinas vou procurar você. Tudo que eu quero são meus LPs. Os Ramones e os do Elvis, a coleção de Misfits e Chuck Berry, irmãos por Sedex, não precisa aparecer. Se eu te encontrar, eu juro que mato você. A vida que sonhou, e as suas tatuagens eu quem tatuou. E assim você me agradeceu. Você fugiu levando embora os discos meus. Vou espalhar cartazes que é pra te encontrar em todos os lugares. Vou ir de bar em bar e nas esquinas eu procuro você. Tudo que eu quero são meus LPs. Ramones e os do Elvis, a coleção de Misfits de Chuck Berry, irmãos por Sedex, não precisa aparecer. Se eu te encontrar, eu juro que mato você. Os do Ramones e os do Elvis, a coleção de Misfits de Chuck Berry, irmãos por Sedex, não precisa aparecer. Se eu te encontrar, eu juro que mato você. Oh, oh. Oh, oh, oh, oh. esse foi mais um programa Frigideira Acústica com Patrícia Schack. Mas lembrem-se que toda sexta-feira vocês também podem ver e ouvir Patrícia Schack pelo programa Tautocronia, o programa que faz a sua alegria. Toda sexta-feira, às 22h15, pelo canal do YouTube do Rock Nativa, ou pela Rádio Putzgrila, ou pela Rádio Interessante, você ouve ou vê o programa Tautocronia, com entrevistas, quadros do Zodíaco, Parada Independente, Próxima Fornada, O Som do Convidado, Pedido da Audiência e muito mais. Venha se divertir conosco e também conhecer um pouco mais da cena musical independente de todo o Brasil e também do exterior. Programa Tautocronia com Patrícia Schack, Márcio Dias e Tio Beiço. Não deixe de conferir. Toda sexta-feira às 22h15, ao vivo. E agora fiquem com a diva Regiane Assolini e o Minuto Dáquila Pesquisas. Minuto Dáquila Pesquisas com Regiane Assolini. E se eu te disser que o caminho para a vida eterna está na sua alimentação, você acredita? Conforme estudos, devemos comer 70% cru, 30% cozido e zero frituras, enlatados e embutidos. Mas como isso vai me levar à vida eterna? Nosso corpo é uma máquina que carrega nossa alma e espírito. Sendo assim, quando cuidamos do nosso corpo, estamos também indo em direção à transmutação, ou seja, vamos rejuvenescendo, nossa tecnologia mental fica mais acelerada e aumenta a nossa capacidade de desenvolver habilidades. Juntando uma boa alimentação com exercício físico e treinamento mental, nos tornamos super-humanos. E as pesquisas continuam. Ficou curioso? Quer saber mais? Busque conhecimento em www.dáquila.com.br. Minuto Dáquila Pesquisas com Regiane Assolini.